do giri giro, como profetizou o ditado, se milar a mim, desassistir de ignorado, e todo dia se esquece. Toda criança cresce, ha, se soubesse que a saudade de tudo que esquece um dia ainda de vos matar. E quantos livros já li, vi resposta pra tudo. Foi quando descobri, entendi. Saber né, sentindo o bagulho, e vocês sabem demais. Eu vi tudo aquilo que postam, mas se conseguissem ao menos um terço daquilo tudo que cobram, inteligente, mal sabe, uma de insegurança. Meu martírio a cada passo, repleto de medo e desesperança. Entre papéis invertidos, desgosto em excesso, não tenta, é pior, hein? Ofegante no cemitério dos vivos, enquanto ainda caçam culpados. Traição e natureza, tô cansado desse quarto. Morrendo de incerteza, tentando não ser achado. Queria ser como os outros. E ri da desgraça, sem vergonha, com etiqueta de preço estampada no meio da cara. Priorizei a honra e pela lealdade, sacrifiquei meu sorriso. Aprendi né, na dor e na felicidade, que se revela o inimigo. Tô tentando resgatar a vontade do início, mas não é mais como antes. O que vivemos tá sendo esquecido, pressagiando meus últimos instantes aqui. Priorizei a consciência, não a reputação. Com integridade, tudo que fiz é quente. As tatu nem em vão, posso falar com precisão sem hesitar. Rejeitei o que muitos de vocês daria até o pra dar. Hipocrisia não poder falar que entre nós vários se corrompeu. E seu sucesso incomoda até o prego, cuja causa se defendeu. Que enquanto minha graça é ver o progresso do que passei, me fudi sozinha do arrumo. É ver o que eu faço, falar mal de mim, tá valendo, tá valendo. Acho que é o legado dos verdadeiros. De tudo parece ser corruptível e ter um preço, seria injusto não pagar. Persistência do erro, de novo confia ao extremo. Quem será que minha ambição é maior que meu talento? Sei lá, só sei que nada sei. E o pouco que aprendi foi da pior forma. Cansei do padrão de revolução daqui, criei minha própria. Sucesso é a cabeça no travesseiro, bem convicto que o melhor de mim nunca dependeu do mal de ninguém. Oi, filha. Não, daqui uns 10 minutos o papai já tá chegando em casa, tá? Aguenta aí.